Banda B Curitiba, ZYJ 331, AM 550, Banda B Cambará, no Norte Pioneiro, ZYJ 202, AM 650 e na internet, bandab.com.br. A Banda B é a rádio do coração, todo mundo sintonizado na mesma frequência. Cada canto da cidade, a Banda B é campeã de audiência. A rádio que não para de crescer, um ano inteiro junto com você, ligados na mesma emoção. A Banda B é a rádio do coração. Banda B.